para todos os pagãos que acreditam em Deus. Vou construir o melhor castelo empilhando meus pagos. Pra mim o mínimo do mínimo é dar meu máximo. Nasci com Deus na guerra, no meu corpo evocado. O desejo de ser feliz é a meta dos fracos. Hoje já tô dependendo de mim. Tem que saber acreditar em si. Ela quer acertar isso com as amiguinhas. Semente é boa, tô colhendo green. Hoje minha galera trabalha pra mim. Luta nunca vai ter fim, não. Não, porque eu sou acima, nunca vão saber como eu cheguei aqui. Tu tá só tão bonzinho, vamos pisar. Se falarem de compaixão, vou até chorar. Não sei se são épitos ou tiro de AK. Inimigos sem respirar me fazem conta. Por quê? Guerras não acabam até morrer, elas existem. Uau! Patente mais alta, cinco tacando o puteiro. O dinheiro chapado, ela senta no pelo. E câmera lenta e corta perto base. A lei da selva, a lei do crime anda lado a lado. Toda quebrada eu considero e sou considerado. Uau, uau. Disparo depois, pergunto se machucou. Jogo band-aid, essa é minha forma de amor. Sem urucu, mas tanto sangue me camuflou. Bactéria, Deus, não sei te dizer quem sou. Se eu tarde sou tão bonzinho, vamos pisar. Se falarem de compaixão, pois não sei se são é Beatles ou tiro de AK. Inimigo sem respirar me fazem contar. Por quê?